Chico Amado e Xodó aceita que dói menos para a locutora Keila Fernandes. Ela é de Pimenta Bueno, em Rondônia, mas mora em Tumbiara, no estado de Goiás. Keila, seja muito bem-vinda. Você agora faz parte do nosso Facebook. Um grande beijo para você, tá bom? Jads e Jadson, amo você. Faz tempo que eu não sei me controlar. Reajo nesse jeito tão perfeito que me faz olhar e tira a razão. Eu pago o preço pra não te deixar. Enquanto houver motivo, juro pra você que vou lutar por essa paixão. Quero ser sua respiração, seu suor, motivos pra sorrir e o melhor que existe no seu coração. Quero ser a sua fantasia, ficar contigo noite e dia. Se me pedir aquela estrela, eu busco pra você toda a constelação. Iererê, amo você. Nunca vi um amor tão forte assim. Não dá pra negar que Deus se fez pra mim. Ererê, amo você. Enquanto a luz do sol brilhar, não vou parar. Eu vou te amar até o fim. Ererê. Quero ser sua respiração, seus suor, motivos pra sorrir e o melhor que existe no seu coração. Quero ser a sua fantasia, ficar contigo noite e dia. Se me pedir aquela estrela, eu busco pra você toda a constelação. Iererê, amo você. Nunca vi um amor tão forte assim. Não dá pra negar que Deus te fez pra mim. Ererê, amo você. Enquanto a luz do sol brilhar, não vou parar. Eu vou te amar até o fim. Ererê, amo você. Nunca vi um amor tão forte assim. Não dá pra negar que Deus se fez pra mim. Ererê, amo você. Enquanto a luz do sol brilhar, não vou parar. Eu vou te amar até o fim. Ererê, amo você. Obrigado, obrigado. Jads e Jadson, amo você. Para os amigos da Rádio FM Amargoso, não sei onde fica, eles não botaram aqui, mas estão chegando a fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Esse caboclo fez um sucesso danado nos anos 80, 90. Eu já dividi o palco com ele, fiz alguns shows aqui em Brasília, assim, show com muita gente, viu? Ele anda meio sumido, nunca mais vi falar nele, mas eu vou recordar um seu sucesso aqui. João Viola, A Despedida. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Destruir.

Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima. E aí? Qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. Que menino sonhador. E em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio ouço a sua voz. Perdido em pensamento eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, ô brasileiro, Mato Grosso e Matias. Divulgador do Brasil, Flávio Bejar, traz a música nova do Mato Grosso e Matias, com a participação do Gustavo Lima. E aí, essa música é a primeira que está sendo lançada do novo DVD do Mato Grosso e Matias, sensacional. Teve a participação do Gustavo Lima, teve do Bruno Marrone, teve do Zé Henrique Gabriel, teve do João Carreiro. Foi realmente um DVD espetacular. Agora, o Flavinho não divulga só as grandes feras, não. Se você está começando um trabalho, ligue 61-9981-3601. 61-9981-3601. Você contrata o Flávio Bejar para ele fazer um trabalho para você em Minas Gerais, viu? 61-9981-3601. E tudo que o Flavinho falar, eu assino embaixo, porque eu sou amigo dele há mais de 40 anos, conheço demais da conta essa figura excepcional. No próximo bloco, Ginigeno, Pinóquio e Daniel e Henrique Tarciso. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que estão ouvindo a gente fora do Brasil. Rapaz, a saudade deve ser grande. Eu vou te contar, eu não dou conta não, para isso eu sou mole. Meu filho passou 10 meses nos Estados Unidos, depois ele ficou mais 3, depois ficou mais 6 meses na China.

tem jeito, eu preciso te encontrar pra falar do meu desejo e te dar um longo beijo. Já faz tempo que não te vejo, saudade quer me matar. Tá faltando, oh, moral mais. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui. Toda noite é um faz de conta que você está aqui. Não dá mais pra seguir, sem você tudo é castigo. Coração me avisou que a saudade tá demais. Amanhã vou atrás, quero ter você comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. E as mãos deles? Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando o quê? Comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Pinóquio e Daniel, tá faltando amor. Para Daniela Carneiro, minha conterrânea do Coró, minha mais nova amiga do Facebook. Pode chegar, viu? Seja bem-vinda, viu, Daniela? Um abração para você. Um abraço carinhoso para todos os meus conterrâneos de Coromandel, de toda aquela região, que agora estão curtindo o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel, a Rádio Sem Jabá. O duplão da minha terra, Henrique Tarciso, Tô Podendo. Essa história aconteceu comigo, quem não sabia vai ficar sabendo. Uma menina linda lá do bairro, botão de rosas quase florescendo. Falei pra ela tudo que eu queria, ela me disse também tô querendo. Então saímos juntos de mãos dadas e já ouvia um zum-zum da rapaziada. Esse sujeito com certeza tá podendo. E eu podendo, podendo, podendo, podendo, podendo. O povo sabe que eu tô podendo. Até que um dia a gente se casou. No fim de tarde tava anoitecendo. E sem dinheiro pra lua de mel, pra nossa casa fomos correndo. Enquanto o povo morria de inveja, nossa paixão estava fervendo. E quando ela estava quase nua, ouvi alguém gritando lá da rua. Agora sim ele tá podendo. E eu podendo, podendo, podendo, podendo, podendo. O povo sabe que eu tô podendo. Não sou como antigamente, pois com o tempo fui envelhecendo. E a da continua linda e toda noite ainda tá querendo. Mulher bonita é igual comida boa, a gente sente o cheiro e vai comendo. E aquele povo que beijava a gente, se me pergunta eu digo sorridente. De vez em quando ainda tô podendo, e eu podendo, podendo, podendo, podendo, podendo. De vez em quando ainda tô podendo, e eu podendo, podendo, podendo, podendo, podendo. O povo sabe que eu tô podendo. Henrique Tarciso, tô podendo. Essa dupla só não estoura no Brasil inteiro. Porque eles estão com o burro na sombra, estão com uma vidinha arrumada e tal. Falar, ah, ficar correndo atrás pra quê? Mas é uma dupla sensacional. Henrique Tarciso, tô podendo. No próximo bloco, você gosta de falar mal do seu chefe? Ó, cuidado, hein? Esculambar o chefe pode ser fria. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é interessante, porque a gente sempre vê dizer que o fulano de tal entrou na justiça contra a empresa, por isso, por aquilo outro, e não sei o que, e tal, etc, né? Só que é o seguinte, presta atenção. Demitido por achincalhar a chefia, funcionário terá também de indenizar o seu patrão. Isso aconteceu, um funcionário de empresa do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, além de resultar em demissão, provocou condenação judicial para indenizar o patrão em R$3.000 a título de danos morais. A sentença acaba de ser confirmada pela 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça em apelação sob a relatoria do desembargador Domingos Paludo. O homem, segundo prova nos autos, vociferava cotidianamente impropérios contra seu superior, não só de natureza profissional, mas principalmente no âmbito pessoal. Aquele cidadão não sei o quê, aquele também não sei o quê, etc. As agressões verbais alcançavam o comportamento de familiares da chefia e eram feitas no ambiente de trabalho perante os demais colegas de serviço. Os ataques, entre aspas, né? Esse aqui é o voto do desembargador. Os ataques dão margem ao surgimento de danos morais, mormente considerando-se o teor das palavras proferidas que deixaram a esfera profissional e alcançaram a esfera íntima e pessoal do autor, disse o desembargador Paludo no seu voto. As testemunhas ouvidas foram unânimes em confirmar as agressões, interpretadas como injúrias e difamações ao patrão, encerradas tão somente na data do desligamento do funcionário da empresa. A decisão do tribunal, já em segunda instância, foi unânime. Então o cidadão perdeu o emprego, foi condenado, não vai ter que pagar R$3.000, porque esculhambava todos os dias o patrão. Ah, o patrão é isso, não sei o que e tal. É o tipo de gente, né? Porque o fofoqueiro é o pior tipo de gente que existe. É aquele caboclo que não serve pra nada, não dá conta de nada, e especializa em falar da vida dos outros, né? Mas agora, companheiro, você toma cuidado, trava a sua língua, porque isso vai começar a mexer no seu bolso, viu? Música nova, sucesso novo do DVD. O DVD não saiu ainda, essa é a primeira música. Eu assisti a gravação desse DVD também. Muito bom. Guilherme Santiago, Pindaíba. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago. Só esperou virar o peão estável pra me mandar a intimação. Me deixou na Pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. É a sentença mais sofrida. Seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na Pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os ladrão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida. Seu juiz é que ainda ama.

seus sonhos, os mesmos desejos, morar no seu peito, um mansinho com jeito para não machucar seu amor. Meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo pra ganhar o que é seu e fazer o que é meu, nosso sonho real. Me pegue, me leve pra casa, meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo pra ganhar o que é seu e fazer do que é meu, nosso sonho real. Cleiton Aguiar cantou dele, Sonho Real. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, meu amigo, o trem tá feio, não? Nossa senhora, o trem tá arrochando. Todo mundo que você conversa tá queixando. Porque quando a coisa é aqui e ali, mas agora tá geral, todo mundo queixando. Conseguiram acabar com o Brasil, conseguiram quebrar o Brasil mesmo, né? E a gente já não sabe mais o que faz. Mas a gente ajeita daqui, tira um pouquinho dali. Tem uma coisinha que você não fez ainda. Você não trocou ainda as lâmpadas da sua casa. E se você trocar as lâmpadas que você tem hoje aí, que são essas fluorescentes, chamadas lâmpadas frias, pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, você vai ter uma economia nas lâmpadas que pode chegar de até 90%. Você pega uma lâmpada de 90 watts hoje, substitui por uma de 9 watts, né, e você vai ter uma economia de 81%, e no final do mês você vai sentir essa economia. Agora, eu estou falando nas lâmpadas da Wellmax, porque essa eu garanto, porque ela já tem o selo do Inmetro. O Inmetro, ele avalia se o produto que está sendo oferecido é aquilo mesmo. Porque chinês é bicho danado, tem umas coisas boas lá, mas tem uns trem lá que eles fazem que manda só a casca, né? Dentro não tem nada, você liga uma semana o trem pifa, né? E aí você vai reclamar para quem? Para o Papa Francisco? Não tem jeito, né? Então, as lâmpadas da Wellmax já passaram pelo Inmetro, já receberam o selo de garantia do Inmetro, e você que é revendedor pode formar o seu estoque ligando para 61 99 81 3601, 99 81 3601. Nós vamos anotar o seu contato, vamos passar para a fábrica vai ligar para você e você compra direto da fábrica sem intermediário, vai formar o estoque para atender a sua clientela como ela merece ser atendida, com as melhores lâmpadas LED do Brasil, as lâmpadas da Wellmax, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, Faraíl de Souza, o meu amigo cantor Bruno César, o meu conterrâneo de Coromandel, Walter Soares, o Magno Alves, Geisa Gabriela, Jadson Santos, Helder Rodrigues Pirulito, Sandra Leite, Luana Vasconcelos, a minha amiga Sibélia Alencar Santos, o meu amigo Mauro Kalischmann, João Marcos Fiuza, o meu amigo Dinei Marques, Poliana Cruz, André Nascimento, Márcia Soares e a minha amiga de Coromandel, mas que mora em Brasília, a Lu Vaz, a Luciene Vaz Silvano, né? Casada com meu amigo Ciro. Todo mundo de aniversário hoje, e você que está aniversariando também, e que você não me passou sua data, eu vou, de qualquer maneira, eu vou pedir a Deus para abençoar você, todos os aniversariantes de hoje, com muita luz, muita paz e muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 46. Deus está conosco. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das Nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46 do CD de Salmos da Márcia Ferreira, Deus está conosco. A Marcinha deu uma guinada na carreira dela e agora ela só está cantando música gospel. E está visitando as igrejas para dar o seu testemunho, para levar os seus CDs, né? Ela tem o CD de Salmos, tem um CD já de música gospel. Se você quiser levar a Marcinha aí, na... ela não faz mais shows, né? Ela parou aquele show grande que ela fazia, ela não quer fazer mais. Agora ela só quer levar a palavra de Deus, né? E a Marcinha é um grande talento e ela faz isso, como sempre fez, com muito profissionalismo, né? Com muito coração também. Se você quiser convidar a Márcia Ferreira para ir aí na sua igreja, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, seu amor é só meu. Pra te esquecer, mas não consigo sermos amigos. Não é o bastante para mim. Tento controlar meu sentimento, mas fere por dentro. Só o teu amor pra me curar. Já tentei encontrar um ombro amigo pra essa solidão bandida, mas só me fez sofrer, não tem saída. Só quero seu amor na minha vida. Não deixe a porta, não apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Não apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem o seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo o seu. Sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que fere o sentimento, machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, seu amor é só meu. Lá em Bom Jardim, no Maranhão, o nosso programa vai ao ar pela Atrativa FM. O Josivan Rodrigues me passou hoje a informação, né? O Bom Jardim, no Maranhão, é uma cidade que, segundo o IBGE, em 2010 tinha 40 mil habitantes. É um território de 6.590 quilômetros quadrados. Quem nasce em Bom Jardim é bom jardinense e é uma cidade relativamente nova. Foi fundada no dia 14 de março de 1967. Portanto, vai fazer agora no mês que vem 49 anos de existência. O município de Bom Jardim faz divisa com Monção, Açailândia, Tufilândia, Pindaré Mirim, São João do Caru, Governador Newton Belo, Alto Alegre do Pindaré, Centro Novo do Maranhão, Itinga do Maranhão e fica a 275 quilômetros de São Luís. Um abraço muito carinhoso aos ouvintes da Atrativa FM. Ô, Josivan, dê um abraço em toda a equipe da Atrativa e agradece, né? Nosso programa vai ao ar em duas edições, às 4:30 da manhã, para a turma que acorda cedo, que lá faz muito calor, e reprisa às 8 da noite, para aquela turma, né, que chega em casa e tal, toma um banho, bota o pé para cima e gosta de ouvir um radinho. Então, duas vezes por dia, eu falo com os meus amigos de Bom Jardim, no Maranhão. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Valderi e Misael, Caminhando pela Vida. Vinha caminhando pela vida, tão distraído, jurando a mim mesmo não amar a mais ninguém. Pensava nos amores do passado, desiludido, porém você surgiu em meu caminho. Porque, meu bem, com esse seu jeitinho de menina, tão simplesinha, entrou em minha vida e jurou amor eterno. Julguei que era verdade, mas que sorte cruel a minha. Esse paraíso transformou-se num inferno. Porque deixo comigo, deixando a casinha onde a paz ia morar. Eu fui seu companheiro, fui seu pai, fui seu amigo. Em troca de alegria, você só me fez chorar. No amanhã da vida, o hoje será passado. Assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado, que nunca mais na vida outro alguém irei amar. Meu bem, você fez isso comigo, deixando a casinha onde a paz ia morar. Eu fui seu companheiro, fui seu pai, fui seu amigo. Em troca de alegria, você só me fez chorar. Amanhã da vida, o hoje será passado. Assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado, que nunca mais na vida outro alguém irei amar. Relembrando Goiá, Valderi e Misael, caminhando pela vida, para o meu amigo João André, do Diamante Rosa Palace Hotel, lá em Coromandel. Ele me mandou um convite, o hotel vai ser oficialmente inaugurado nesse final de semana. Eu estou tentando me desvencilhar de alguns compromissos já assumidos para poder prestigiar. Não sei se vou dar conta, né? Mas de qualquer maneira eu fico daqui torcendo, porque foi um empreendimento muito corajoso. Nessa época que todo mundo reclama de recessão, de falta de dinheiro, né? O João André e os seus parceiros fizeram um empreendimento grandioso lá em Coromandel. Fizeram um hotel para em condições de receber qualquer tipo de visitante, né? E eu gostaria muito de estar presente. Vou fazer tudo, viu, João? Se eu não puder, pelo menos eu vou ficar daqui torcendo, e quando eu voltar a Coromandel, eu vou aí te fazer uma visita, tá bom? A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo grego Sêneca: nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças, é a frase irretocável de Sêneca. Tem gente que adora fazer isso. Eu sempre digo, gente, não sofra por antecipação. Ah, mas se acontecer, você sofre, não acontece, você sofreu de graça, né? E o Sêneca disse isso: nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Eu só vejo a vida pelo lado positivo. É claro que eu sei que as desgraças existem, mas eu só as lamento depois que elas acontecem. Eu não sofro por antecipação. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Lauren Lopes. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo domingo, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão vai receber uma entrevista muito interessante. Muita gente que está ouvindo a gente agora está passando por esse problema, com certeza. É a questão da obesidade, do sobrepreço. Você se descuida quando você vê, você está muito gordo. E para pegar para trás não é fácil. A primeira coisa é você achar a hora de começar, né? E tem que ter muita força de vontade. E eu estou trazendo uma moça muito bonita, uma gaúcha chamada Dira Couto. Indira, a gente chama ela de Dira. Ela veio para Brasília morar aqui, pesava 65 quilos, tem 1,65m. Na sua primeira gravidez ela engordou 9 quilos, o que é normal. Depois ela recuperou, conseguiu voltar 5 para trás, ficou só 4 acima do peso, já estava mais ou menos. Na segunda gravidez, ela engordou 30 quilos. Aí não deu conta de puxar para trás, mas o trem foi. Quando ela acordou, ela estava pesando 115 quilos. Imagina uma mulher de 1,65m pesando 115 quilos. E eu vou mostrar a fotografia que, do jeito que ela ficou e como ela está hoje, com um corpo maravilhoso. Tudo isso com muita força de vontade, com apoio de profissionais, não fez cirurgia bariátrica, não fez cirurgia de estômago e com apoio indispensável do seu marido, né? E vou conversar também com a representante da nova geração de artistas de Brasília, a cantora e compositora de 19 anos, Natália Cavalcante. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local e a imagem da Rede Brasil de televisão, ou no canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, domingo 10 da noite, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora e compositora Lauren Lopes, Sou de Você. Deixa de ser desse, vem me receber. Eu já saí com todo mundo, mas sou de você. Eu já saí com todo mundo, mas sou de você. Eu já saí com todo mundo, mas sou de você. Posso sair com todo mundo, mas sou de você. Eu já saí com todo mundo, mas sou de você. Todo dia é assim, é só encheção. Então eu saio pra beber, eu quero é curtição. Eu quero é curtição, eu quero é curtição. Eu vou voltar de madrugada com o sapato na mão. Não vou mais brigar, só quero te amar. Mas por favor, vê se me escuta ou não vou aguentar. E não dê ouvidos pro que vão dizer. Porque eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. E no outro dia eu vou te falar. Arrependimento que bate é de matar. Amor, abre o portão que eu quero entrar. Não tem nada demais, eu saio pro bar. Mas deixa de ser besta e vem me receber. Eu já saí com todo mundo, mas sou de você. Eu já saí com todo mundo, mas sou de você. Eu já saí com todo mundo, mas sou de você. Posso sair com todo mundo, mas sou de você. Eu já saí com todo mundo, mas sou de você. Não vou mais brigar, só quero te amar. Mas por favor, vê se me escuta ou não vou aguentar. E não dê ouvidos pro que vão dizer. Porque eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. Eu já fui de todo mundo, mas sou de você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lauren Lopes, Sou de Você. A música é dela mesma, né? Todas as músicas do disco são dela. E se você gostou, é só pedir. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir no Twitter também, é o Twitter/Cleiton Aguiar. E você pode pedir nos dois perfis de Facebook que eu vou atender com o maior carinho. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque vocês estão precisando estudar, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Eu vou trazer o grande mestre, o pequeno gigante da canção, Nelson Ned, Tudo Passará. E depois, sem querer, te perdi. Não pensei